Cabo-Verde, é um país pequeno e tem 10 ilhas. É no Oceano Atlântico, perto de África. É uma terra quente e cheia de sol.